mostraram nada ainda. Será que a nossa tribo está no fim? Será que a nossa tribo está no fim? Estou cercado e vigiado por olhos cheios de cifras. Sou mais um artigo no mercado. Quem me livra? Quem nos livrará? Quem me livra? Quem nos livrará? Aprendi nos filmes de cowboy pra que lado fica o oeste, mas meu herói não é de aço, ele é movido a sangue. São mais de 2 milhões. Ele é movido a sangue. São mais de 2 milhões. Olhos cheios de cifras.